Localizador, voo 1271. 1271, chame torre, 118.95. 118.95, confirma. Afirmativo, 118.95. Obrigado. Voo 1154, desça para 2.000 pés, Kennecal 090, autorizado, assinado o procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado o localizador. 2.000, reportaremos 1154. 2271, tráfego ainda não avistado, ajuste no 010. Continua a aproximação, reporte quando avistando, tem embaixo travado, gol 1271. Reporte avistando, gol 1271. Encontrei embaixo travado, voo 1271. Voo 1271, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, tempo 08, 0 graus com 09 nós. Sim, pouso pistão 0, voo 1271. Voo 1154, reduz a velocidade para aproximação final. Reduzindo, voo 1154. 1154 estabilizado. 1154 semitorre, 1185. Obrigado, boa noite. Boa. Mandou 1154 estabilizado, baixou e travou. O 1154, tráfego ainda não avistado, ajuste no 010. Pelo número 2 para correção, tráfego agora avistado, senhor. Então, número 2 para pouso, continua a aproximação, agora a autorização de pouso, 154. Vente aguardando. Bravo 271 no solo 07, libera a pista próxima interseção à direita. Taxi aprovado via Alfa e Juliette, portão no zero nesta frequência no 271. Alfa, Juliette, Alfa, Juliette, frequência, senhor. 1271, Alfa, Juliette, portão 10. Gol 1154, chega em trem, pouso autorizado, pista no zero, vento 08 a 0 graus com 13 nós. Livre pouso, terreno embaixado travado, 1054 no solo 09, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado Alfa, Juliette, portão 11. Nesta frequência, gol 1154. Alfa, Juliette, portão 1154. Salvador, bom dia, gol 1331. Bom dia, gol 1331, pronto para cópia? Afirmo. Gol 1331 para São Paulo, Congonhas, autorizado nível 360. Vai colocar a pista no zero com primeira curva à direita, a saída da Euleda, bridge. Segue via Upper Zulu 16 até Belo Horizonte. Após direto Trive, direto. Confirmamos direto Trive e direto Pirassununga. Controle Salvador Operem 1 9 decimal 8. Aciona 5165. Bom no 361. Tente autorizar 360 para acompanha. Decola da 10, pula à direita, Dael, Leda, Bridge, Upper Zulu no meio, Bravo Hotel Zulu, direto Trio e depois direto Pirassununga. 19-8 ao controle, 165 ao transponder. Correto, chama para o direcionamento, bom no 331. Chamará. Salvador, é o gol 1331 para possível questionamento no 03. Autorizado, sim, para o táxi, gol 1331. Chama lá para o táxi. Salvador, tá 3265. 3265 para o Galeão, pronto, cópia? Pronto, cópia 3265. Então, 3265 para o Galeão, nível 340 autorizado, via Videv, Upper November 857, seguro, Upper Luno 6, Gruff, Upper Luno 4, Toquim. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, na saída da Euleda, Videv. Controle Salvador 1-9-8. Aciona 5151, TAM 3265. Sente autorizado o nível de voo 340 para o Galeão, via Bidev, Upper November 857, seguro, Upper Zulu no 6, Grufe, Upper Zulu no 4, Toquim. Decola pista no 0, curva direita, saída da EL, transição Leda após Bidev. 1-19-8 é o controle e 5151 é o código transponder, TAM 3265. TAM 3265 correto, chame pronto para pushback e acionamento. Chamará para pushback e acionamento, TAM 3265. Gente, gol 1271, informação Foxtrot, de acordo com a TIS, frequência indisponível, por gentileza 11895, senhor. Uno 271 para Recife, nível 390 autorizado, via Peruísque 58, decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. Controle Salvador 1-19-8, aciona 5174, Uno 271. Autorizado 390, Peruísque 58, saída Pucca, Aracaju. decolando 1-0, curva de esquerda, sustenta 1 no 9, dando 3-8, transponda com 104 no ponto. 1-2-7-1, chame pronto para puxa-chamento. Para puxa-chamento. Para o táxi, gol 1-3-3-1, POB 189, com 4 horas e 1, alternando galeão. 331 no táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera da 1-0, reporte pronto para decolagem, ajuste 1-0, 1-0. 1-0, 1-0, Índia Alfa, no ponto de espera da DR, reportará pronto para decolagem, voo 331. Ponto de espera da 1-0, prontíssimo, voo 1-3-3-1. 1-3-3-1, a linha decola, pista 1-0, vento 0,70 graus, 1-0 nós. Ciente, a linha decola da 1-0, voo 3-3-1, bom dia. Decola os 29, controle 1-9-8, bom dia. 19-8, grato, bom dia. Controle em Salvador, cordial bom dia. Gol 1-3-3-1, decola na sua escuta. Voo 1-3-3-1, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da El. 360 nada El, 331, grato.